Hoje é dia de finados, vamos relembrar velhos amigos que mais cedo foram descansar. Por motivos banais já não estão mais aqui, mas olha a consideração até depois do fim. A todos que perderam alguém, vítimas da guerra, Atitude Feminina pede paz. Paz Brasília, paz Brasil, paz pro mundo inteiro. Valeu, valeu. Obrigadão.